Hoje peço mais uma oportunidade. E agora, o que vou fazer? Abalaste sem aviso prévio e sem justificação. Tínhamos há algum tempo uma convivência a dois, uma vida em comum e um projeto da mesma. Os dois eram um. Pensava eu que eram. Não eram. Um mais um foi igual a zero daquela vez. E agora? O restante da minha existência ficou igualmente reduzido a zero devido à tua viagem inesperada. Restam muitas pessoas no meu círculo, mas neste momento sinto que nenhuma interessa. Todos os meus amigos continuam perto, mas até eles sabem, percebem, que nenhum ou nenhuma consegue alcançar o que alcançavas. As palavras que unia contigo à noite já me parecem sem letras. As canções que escutava na telefonia afiguram-se agora sem melodia. E as paisagens apreciadas outrora a dois estão todas queimadas. Nem todas as agitações culturais e desportivas desta cidade, que são muitas, atingem o objetivo de me agitarem. E agora? Toda a família está à minha disposição. Mas não chega. Aliás, o mundo inteiro ficou à minha disposição, mas eu ponho e disponho sem pretender qualquer porção dele. O mundo sem ti é tão minúsculo. E eu fiquei tão minúsculo. Beko, ajuda-me. E agora? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas si de fleurs et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Agora é a altura de trocar de cassete. Ai, cassete. Habituei-me a proferir esta frase centenas de vezes durante anos e ficou cassete. Já te concentraste nesta palavra? Cassete. Juntamos o K, ou K neste caso, ao 7. É. Eu lembro-me de o meu pai, já na sua quarta idade, pedir muitas vezes para eu colocar no aparelho dele a K6 ou K8, dependia do dia. E dependia se tinha tomado ou não os medicamentos. Ah, a mudança de cassete. Não, não vou queimar tudo. Não vou odiar-te. Nem apresentei essa hipótese nos planos. O final da estrada chegou e com ele o momento da despedida também. Mas tenho algo mais para fazer. Tenho nova oportunidade para pedir. E não vou precisar de estudar à noite ou fora da época. Foste tudo o que eu tinha idealizado e o ideal é não deixar-te escapar. Por mim e por ti. Porque eu gosto de ti. Sim, gosto. Não utilizo o pretérito imperfeito. Eu gosto de ti porque tenho gosto de, e já assumi como rotina, fazer-te feliz, cada vez mais feliz. Eu não gosto de ti para... Desculpa, vou mudar a oração. Eu gosto de ti, mas não é para me dares prazer. Por conseguinte, quero continuar a olhar por os dois. Mas às vezes parece-me que, para ti, a nossa relação foi apenas passageira. Não de apenas uma noite, mas de apenas uma fase da lua, ou semelhante. Olha que para mim tivemos e temos um significado muito maior. E por eu sentir isso, e por achar que valemos a pena, tentarei de novo. Porque uma noite ao teu lado é melhor do que mil noites junto aos outros. Deixa-me cantar uma valsa, só esta noite, e por mais uma noite. Ou por várias, se permitires. Aceita também assistir comigo a uma película reproduzida em cassete antes do pôr do sol, para te ver com mais luz. Let me sing you a waltz out of... out of my thoughts, let me sing you a waltz about this one night stand. You were for me that night everything I always dreamt of in life, but now you're gone. You all the way to your island of rain. It was for you just a one-night thing, but you were much more to me, just so you know. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. I just want another try, I just want another night, even if it doesn't seem quite right. You meant for me much. much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one-night stand. Ver um filme foi algo que tu pudeste concretizar várias vezes. Olá, parede do meu quarto. Sim, agora estou a falar contigo. Quer dizer, sempre estive. Mas reproduzi em ti, temporariamente, um falhanço considerável do passado. E talvez voltarei a fazê-lo daqui a pouco. Mas tu, parede, entre as várias atividades que já foram desenvolvidas neste quarto, algumas delas não necessitam de descrição detalhada, porque tu assistes por completo à sua dinamização, que já foi recordada no encontro anterior. Entre essas atividades, parece-me que visualizar uma longa metragem não sofre contestação da tua parte, tal como as outras. Pelo contrário, até é algo que te agrada. Tens azar também nisso, porque não é um gesto repetido com frequência nestas bandas. Porquê? Ora, porque considero que, exceptuando aqueles documentários, diretos ou indiretos, que ou nos explicam o procedimento atual em algum local do planeta, ou nos recordam e pormenorizam outras fases da nossa história, o resto é ficção. Eu gosto da realidade. Só pego em coisas reais, só finalizo gestos reais, só comento factos reais e só converso com pessoas reais. Tu reparas. Quando estão em causa imaginações do autor, nada sei. Vivo na minha terra, fico longe disso. Não percebo aquelas invenções que surgem em algumas obras sobre os seres humanos se confrontarem uns com os outros, sobre um irmão agredir ou mesmo matar o seu irmão. É tudo ficção. Não sei. Não sei explicar isso. Vivo mi vida en la tierra. La tierra es lo que sé. Soy un ranchero y no sé nada, no sé nada. Soy amigo de pensar, soy un ranchero. Acho que consigo discernir o motivo essencial que originou esta separação, se houve um motivo palpável para tal. Mas para descrever esse contexto, teria de recordar uma época em que os jovens nascidos na segunda metade do meu século já não conhecem, nem podem conhecer. Teria de visualizar as ruas que tinham buracos, os muros decadentes, as casas pequenas, as janelas humildes e a comida escassa. Tempos haveria em que comíamos só de dois em dois dias, mas éramos felizes. Teria de lembrar os dias em que não tínhamos pão na mesa, mas não nos faltava inspiração para um quadro, para um poema. Formávamos facilmente um grupo ao redor do fogareiro, esquecíamos os entraves e cantávamos a vida. Fizemos pactos de sangue, normais na infância, mas a nossa infância foi aquela. Uma infância de génios, doidos, mas geniais. Uma genialidade que, não raramente, transparecia durante as muitas noites sem dormir. Ou porque ainda estávamos a criar mais versos, nova melodia, ou então a terminar uma pintura. Teria de referir que o erotismo era uma arte bela para todos nós. Uma arte que nos exaustava, mas que nos deixava enamorados. Nós enamorávamos a vida. Aqueles jovens, classificados como inconscientes, viviam do ar. Um ar que foi alterado com o passar dos anos, das décadas. Há pouco tempo, já idoso, fui dar um giro à minha morada antiga, na rua Aznavour. Primeira questão ao aterrar lá. É este um local? Não reconheci. Nem os muros, nem as ruas, ou as casas, ou as janelas. O sítio onde poetizávamos e pintávamos deixou de existir. Terá sido demolido? Ah, não, está ali. Mas não está. Só ficou a zona. E só ficaram as memórias da minha, da nossa boêmia. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, à Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, imagina, amiga, que enverdamos agora por outra viagem neste 24º encontro. Vê-nos a passear sobre a água, ao pôr do sol, ou ao nascer, como preferires. A questão é que o sol tem de estar presente para condizer com o que vamos ouvir a seguir. Há luz, muita luz. Andamos a deslizar pelo oceano. Qual? Não sei, escolhe tu também. É, já reparaste, para ti estou muito disponível hoje. Aproveita. Escolhe também o meio de transporte. Não, não. Esse escolho eu. Opto por um barquinho comandado pela Maísa. Um barquinho que traga espaço. Espaço para a tal nova oportunidade e espaço para um passeio a dois. Espero é que nenhum de nós desmaie a meio do percurso e fique na água. O barquinho traz paz, coração e uma nova canção de calma. Porque um dia de luz vai surgir quando outra oportunidade aparecer. Quando? Não sei. Mas vai aparecer. Macia azul do mar, tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Beijo, barco e luz,